entre começaram a ouvir a Rádio Cidade aí, no celular, no rádio. E sempre ouvindo a Rádio Cidade, ouvindo o programa Unidos pela Fé. Queremos abraçar todos os amigos participantes do programa Unidos pela Fé. E o nosso próximo louvor é para você, sempre sintonizado, que o grande amor de Deus, regozijai-vos no Senhor, vós justo, pois os retos ficam bem o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai-lhe louvores com saltérios de cordas. Cantai bem um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Ele ama a retidão e a justiça, a terra está cheia da sua benignidade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo sopro da sua boca, ele junta as águas do mar como num montão, põe um tesouro os abismos. Tema ao Senhor a terra toda, temam todos os moradores do mundo. Eita, aqui não fica ninguém, até o ateu, o espírita, é o incrédulo. Ele diz: temam ao Senhor a terra toda, temam-no todos os moradores do mundo. Esse é que é Deus. Esse é e tem poder para te ajudar e te conduzir ao céu. Vamos em mais louvor, vamos em mais louvor. Até às 4 da tarde, vamos estar aqui abraçando os nossos amigos e ouvintes do programa Unidos pela Fé. Graça e paz, Salitre. Você está na presença de Deus. Ele está em cima no céu. Ele está aqui também. É o Santo verdadeiro. É o meu herói. Bate no peito assim e fala: Deus é o meu herói, é o meu guerreiro, é o Deus de Israel. Esse Deus está aí e você pode. Deste meu Deus, que tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Acaba o inimigo de seu povo. Arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele habita, faz o mais abrir. Esperando ele vem pra resistir. A ceia com o crente dentro da vontade. E no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena até a terra vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai acabar com o céu assim, ó. Jesus vai mudar, receba a mudança em nome de Jesus. Amém. Ele é quem se abaixa para. Eu quero ouvir você cantando, vem forte. Nunca perdeu sequer uma guerra. Isso. Derrota o inimigo de seu povo. Arranca a doença, deixa tudo bom. Quando ele domina, faz um passe a mim. Operando ele, vem vai resistir. A ceia bom. Quando ele chega de derrota, porque nesta noite, nesta hora, é só vitória. Oh, chega, chega de derrota. Oh, glória ao Senhor nesta hora. É, chega de derrota, agora é só vitória. Yeah, só vitória. Vamos que vamos. Que é só vitória, em nome de Jesus. Eu quero abraçar o meu irmão aí, Cristo Jesus, nosso diácono Raimundinho, mandando aqui a paz do Senhor Varão. Estamos ligados na Rádio Cidade. Quero abraçar aí a sua sogra também, saudação para sua esposa, que Deus continue abençoando. É, abraçar também o nosso amigo Saulo, a nossa grande festa, é, dia 18 de dezembro, às 19 horas, segunda edição, Desperta Campos Sales. Aí a nossa realização da Assembleia de Deus Templo Central. Deus abençoe o nosso irmão Saulo. Também vai ter vigília. Eita, vigília é benção, viu? Vigília é forte. Deus abençoe, em nome de Jesus, o nosso irmão Saulo, o nosso missionário, trazendo aí uma reflexão da palavra do Senhor. Graças a Deus, queridos irmãos. Eu quero ler aqui um versículo em João capítulo 9, versículo de número 5. Que diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Amados ouvintes do programa, na tarde desse dia nós queremos falar um pouco a respeito da cura de um cego de nascença. A Bíblia diz que passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que eles nascessem cego? Jesus respondendo disse-lhes: nem ele pecou, nem os seus pais, mas tudo isso foi para que se manifestasse a glória de Deus. Esse homem cego de nascença está ali triste, cabisbaixo, está pensativo na sua vida, imaginando a respeito de tudo que já viveu, grandes lutas, grandes dificuldades. Mas numa ocasião, numa pergunta dos discípulos, eles fazem uma pergunta: Senhor, por que o estado desse rapaz se encontra desse jeito? Por que ele está vivendo dessa forma? Por que que ele está vivendo desse jeito? Qual foi o motivo para que acontecesse isso com ele? Quem foi que pecou dentre eles? Foi ele que pecou, Senhor? Foi os seus pais que pecaram? Mas ali não estava se retratando de uma... ali não estava se retratando de uma dívida dos seus pais. Não estava se retratando de uma dívida dele. Tudo aquilo ali que estava acontecendo era para que a glória de Deus fosse manifestada. Eu não quero perder muito tempo fazendo arrudeio dentro dessa reflexão. Mas eu quero lhe dizer que muitas e muitas das coisas que você está passando não é por dívida sua, não é por erro seu, não é por pecado. Muitas coisas que você está vivendo na tarde desse dia é para que a glória do nome do Senhor seja manifesto. É para que a glória de Deus apareça sobre a sua vida. É para que a glória do nosso Senhor venha ser manifesto. Porque o poder de Deus, ele vai aparecer na vida daqueles que acreditam. Talvez você esteja sem enxergar muitas e muitas bênçãos da parte do nosso Deus nesse dia, mas o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. Ele vai fazer com que nós vejamos o seu poder sendo derramado na sua vida. Você que está aí na tarde desse momento agora, ouvindo esta palavra, entenda uma coisa: este cego era um cego de nascença, mas ele não pecou para que acontecesse isso. Ele não errou para que acontecesse isso. Da mesma forma, os seus pais também não pecaram, não tiveram erro. Mas tudo isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Talvez você esteja vivendo momentos de muitas lutas. Talvez você esteja passando por grandes dificuldades e tenha perguntado: qual foi o meu erro? aonde eu falhei, aonde eu errei, qual foi a minha atitude, será que eu estou vivendo é por conta de algum erro dos meus pais? Mas não, meu amigo, eu venho lhe dizer que é para que a glória de Deus aconteça na sua vida. Levante a sua cabeça onde você está, erga a sua cabeça, abra os seus olhos na tarde desse dia, enxergue os céus abertos ao teu favor, enxergue os céus abertos para que você entenda que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, está com as mãos estendidas para a tua vida, está olhando para você. Não importa o que muitos estão perguntando, não importa o que muitos estão pensando, não importa se fulano, beltrano está pensando que você está em grandes crises por causa de pecado, por causa de erro. Não importa o que falam a teu respeito, o que mais importa é o tamanho do projeto que Deus tem para a tua vida. É o tamanho da bênção que Deus tem proposta para você. Essa bênção está perto de você. Essa bênção está sendo derramada sobre a sua vida. Agora precisa você crer. É necessário que você creia. É necessário que você busque a presença de Deus. É necessário que você pare nesse momento, reflita e imagine. Ei, Deus tem os braços abertos para a minha vida, mas por que que eu estou vivendo dessa forma? Será que a obra de Deus é imperfeita? Não. A obra de Deus, ela é perfeita, e principalmente para aqueles que acreditam no seu nome, para aqueles que buscam a sua presença. Esse cego de nascença, ele fez com que Jesus parasse e dissesse aos discípulos, nem ele pecou, nem os seus pais. Jesus pega ele sobre os seus braços, traz ele, Jesus cospe o chão, faz lodo com seu cuspo, com a saliva da sua boca, Jesus toca nos olhos dele, e naquele momento a Bíblia diz que Deus manda que ele vá até o tanque de Siloé. Talvez você imagine, o milagre de Deus, ele é obrigatório a que eu receba onde eu esteja. Jesus pode fazer sim, porque ele é o dono de todas as coisas. Ele também poderia fazer com que aquele cego tivesse vista naquele momento, mas Jesus, ele mela os olhos dele com lodo, e a Bíblia diz que ele diz, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ou seja, Jesus mandou ele fazer alguma coisa. Talvez nessa tarde você esteja pensando, o que eu preciso fazer para que eu venha enxergar as coisas de Deus na minha vida? Você precisa ir se lavar também no tanque de Siloé. Qual é o tanque de Siloé para você, meu amigo? O tanque de Siloé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a igreja. Procure a igreja, procure ler a Bíblia, a palavra do Senhor, porque você se deparará com o tanque de Siloé. Que Deus faça com que você enxergue esse tanque de Siloé. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Bênção de Deus, a palavra aí é para mim e para você, que nós possamos ver, você possa enxergar o grande amor de Deus para com você, através da sua palavra. Vamos orar, agradecer ao Senhor pela palavra, por mais um programa. Nosso missionário Eduardo aqui, cercado de dois missionários, de dois grandes homens de Deus que estão aí anunciando a palavra, sem esperar recompensa na terra, mas acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. Que Deus cuidará e cuida muito bem dos seus filhos aqui, e por fim, acreditando que Jesus voltará para buscar sua igreja. Missionário, ora pelos nossos irmãos e pelos amigos, ministrando e profetizando na vida daqueles que creem na palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Eterno Pai, queremos aqui, ó Deus, te agradecer, te louvamos, por a oportunidade, Jesus, de estar aqui, Senhor. Muito obrigado. Na tua presença, aqui nesta rádio, ó Deus. Ah, Pai, para estar anunciando o teu evangelho. Tu és fiel. Queremos te pedir, ó Pai, que aquele que ouviu esta palavra, que ouviu os louvores, Senhor, as saudações, que o Senhor, Deus, possa estar falando e incomodando, ó Deus, com teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Jesus, esta terra, Senhor. Ah, Pai, este povo que estão, Senhor, passeando. Ah, Deus amado, Deus santo, quero eu te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a cidade de Campos Salos, Senhor. Assim também, Senhor, Salitre, toma nas tuas mãos. Ah, meu Pai amado, Deus santo, abençoa, Senhor. Ah, Deus santo. Ah, os seus filhos que têm sempre feito a tua vontade, que têm levado o teu evangelho, Senhor. Abençoa, Pai querido e Pai santo, presbítero Maciel. Ah, Senhor, da forma especial, pastor Linardo. E também, Senhor, missionário Linderson e as suas famílias. Abençoa, Senhor, de uma forma especial. Eu profetizo, Senhor, uma bênção tal, Senhor, que só o Senhor sabe sobre o teu povo, Senhor. Aleluia. Derrama da tua graça, do teu Espírito Santo sobre cada um, Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa o culto à noite, Senhor, o encontro Deus. De senhoras, e esteja se fazendo presente, Santo em nome de Jesus. Papai, amém. Muito obrigada pela sua sintonia. Louvamos a Deus pela sua vida e estaremos sempre orando por você. Que você possa estar sempre ouvindo aí a rádio, ouvindo o programa. É, e amanhã estaremos aqui das 7h30 a 8h30 da manhã, louvando a Deus com você. Fica na paz, fica na bênção, louva a Deus pela vida do nosso amigo Dan Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos, sempre abençoando, fazendo a obra de Deus junto conosco. Fica na paz, fica na bênção, Ele te ama. Você ouviu o programa Unidos pela Fé. Próxima edição, neste domingo, de 7h30 às 8h30 da manhã. Você sintoniza. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Salles, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. O pacote de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo na segunda do Papoco Seguir. Fogão quatro bocas, forno limpa fácil Smalltech por R$ 499 ou 12 de R$ 49,90. Forno micro-ondas 32 litros Filco por R$ 699 ou 12 de R$ 69,90. Refrigerador à porta 261 litros de gelo seco Consul por R$ 1.799 ou 12 de R$ 179,90. Smart TV 43 polegadas LG com comando de voz de R$ 2.829 por R$ 2.399 ou 12 de R$ 239,90. Zimi, o melhor está aqui. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 99795-3060. É só ligar, pra Chama Gás. Pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, ficou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, ficou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. Noite feliz, noite feliz. A Ótica Santo Onofre lembra que é preciso acreditar em si próprio e na força do trabalho. Ter fé nas promessas do Filho de Deus é a receita para aqueles que buscam a felicidade, realização, paz e amizades no ano que está por chegar. A Ótica Santo Onofre, através da sua proprietária Lúcia Lopes e família, bem como os seus colaboradores, assim como você, esperam alcançar os objetivos e desfrutá-los com muita saúde. Feliz Ano Novo a todos! Em Galego Autopeças, o seu carro está em boas mãos. Tudo na parte mecânica de qualquer linha de veículos. Você pode entregar aos cuidados da equipe do Galego Autopeças. Alinhamento, balanceamento e mecânica. Acessórios como pneus, baterias Moura, para-brisas, entre outros. Se o seu carro precisa de atenção, o endereço certo é Galego Autopeças. Em Campos Salles, na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 65. Telefone 9959-6174. Naldo e família do Posto São Cristóvão deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas. Que você continue com essa alegria contagiante e o companheirismo de sempre, nos prestigiando com sua preferência, pois só assim teremos motivos de sobra para continuar sempre buscando o melhor. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. São os votos de Naldo e família do Posto São Cristóvão aos seus clientes e amigos. Aqui toca o seu som. Rádio Cidade. Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu, até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz, não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Chamo pro colchão, você pode ir pra sala e nem se importa mais sabendo o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala e nem se importa mais sabendo o que eu sinto. Quadrados virou um labirinto. Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu, até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz, não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala e nem se importa mais sabendo o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Virou um labirinto. Porque a sofrência aqui é garantida. Chora não, coleguinha. Canta, Simara. É claro que pra mim doeu, no lugar de um eu te amo, ouvindo a tua boca me dizendo adeus. E sem contar no medo que deu, de não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou. Foi papo, foi papo. E o jogo virou papo, coração superou. Não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca. E sem contar no medo que deu de não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor. Tudo bem, nada e acabou. Foi papo, foi papo. E o jogo virou papo. Coração superou. É mais uma pra cabeça. Chama, chama, chama. Rádio Cidade, a vitrine do sucesso. Ótica Imperial. Óculos e armações com preços populares. Excelentes formas de pagamento. Atendimento especial é só na Ótica Imperial. Na compra do óculos você ganha um óculos solar super estiloso. Aproveite essa promoção, é por tempo limitado. Faça seu exame de vista gratuitamente todas as quartas-feiras em Campos Sales. Estamos na rua Valdemar Falcão 458, próximo à Prefeitura. A Ótica Imperial também marca presença em Nova Olinda, Araripe, Salitre e São Julião do Piauí. Vem pra Ótica Imperial, sua visão em primeiro lugar. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. O Mercantil Bulandeira deseja que você e sua família possam sentir a paz verdadeira do Natal. Neste dia, nossa vontade é que tudo de bom que você plantou durante o ano reverta-se em forma de saúde e felicidades. Um feliz e abençoado Natal a todos os clientes e amigos. Uma mensagem de Fábio, Janaína e todos os colaboradores do Mercantil Bulandeira. Supermercado Viana. Produtos de qualidade e preço baixo. Tudo em gêneros alimentícios e utilidades para o lar. Carne fresca, frutas e verduras. Compras no cartão de crédito e débito. Economize. Venha para o Supermercado Viana. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 146. Saída para o Iguatu. Fone 3533-1895. Supermercado Viana. Alô, galera! Chegou a hora da verdade! É sábado no Moraizão! A bola começa a rolar às 3h30 da tarde para a decisão da categoria veteranos. Arsenal e Lagoa do Carmo. E o jogo do rádio será a grande final entre Amazonas e Real Guarani. A partir das 5h30 da tarde, todo Scratch 630 estará levando até você o melhor do futebol no seu rádio. Faça parte da festa do futebol campussalense. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Oferecimento, Moto e Autopeças Dragão, retífica de motores, Zé Gordinho, presidente da Câmara Municipal de Araripe, sacolão das variedades com 30% de desconto em arranjos, flores e coroas, por todo este mês de novembro. Mega Central Construções, Posto Petrobras, Vereador César Costa, Casa do Criador, Criador, a Casa do Homem do Campo, Mercadinho Ouvierão, economia com seriedade. E vem aí o Empório Ouvierão. Aguardem! Clinic Doctor, endocrinologia, Dr. Luiz Geraldo, saúde é vida, Autoescola Campos Sales, o caminho certo para sua habilitação, e Prefeitura Municipal de Campos Sales. Cidade que sonha, realiza e cresce. Vibre com a emoção do futebol, ouvindo a Rádio Cidade. Rádio Cidade, muito superior. Tamo junto. Ô, moleque. Mano. Obrigadão, viu? Muito Deus foda. Deus abençoe você. Obrigado. Deus abençoe. No lugar do seu coração deve ter uma pedra de gelo. Que eu tento, tento, tento e não derreto. O que você faz? Dá muita raiva, mas se abre o sorriso já passa. É ruim, mas é massa. Cê nem chama, já venho. Vergonha na cara eu nem tenho. Cê vive fugindo, por isso eu sigo. Trouxamente apaixonado por você. Idiotamente disponível pra sofrer. Eu deito pra você pisar, judiando que eu vou continuar. Trouxamente. Que gostou, faz barulho aí, mano. Ô, moda boa, menino. Você tá doido. Rádio Cidade, aqui o ouvinte tem vez. Eu uso por amor. Eu uso por proteção. Eu uso pela vida. Está provado que a máscara ajuda na prevenção da Covid-19. O melhor é ficar em casa, mas se precisar sair, pratique o distanciamento. Higienize as mãos, nunca toque o rosto e use sempre a máscara. Proteja a vida de quem você ama, a sua e a do próximo. Máscaras eu uso. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado dos cearenses pela vida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, nega. Mas, rapaz, é um negócio bom. Esse tal de Black Friday, né? Menina, porque você não viu ainda. Foi o Dragão Day. É o quê? É, meu filho. É o Black Friday. Da Dragão Moto e Autopeças. Parece lá já vendo barato. Imagina agora, hein, no Dragão Day. Aproveita, delegada, o Black Friday da Dragão Day. Na Dragão Moto e Autopeças. É a loja toda, minha joinha. A loja toda, minha joinha. É até 12 vezes no cartão de crédito sem juros, não. Vamos ligar de novo, rapaz, que eu acho que Dragãozinho doidou. E doidou foi nada, rapaz. É o Dragão Day, o mais melhor Black Friday de toda a região. É a loja toda, a loja toda. É até 12 vezes. É até 12 vezes no cartão de crédito sem juros. Ô, Ramo Losta, vou dizer aqui só de liguidinho. Olha, capacete Samarino por apenas R$160. Foi até 12 vezes sem juros. Amortecedor CG 150 na cata. Por apenas R$175. Foi até 12 vezes sem juros. Lá vem mais. Pneu ar 14 do Lopes. À vista, R$367. Foi até 12 vezes sem juros. Para-brisa do Fiat Uno, Dragãozinho. É só R$330 à vista ou em 12 vezes sem juros. E lá tem mais, meu filho. É a loja toda no Dragão Day. O mais melhor Black Friday do Brasil. Corre e aproveite, meu filho dos outros. É bem ali, na Avenida Francisco da Chagas Arraes, numeral 16. Telefones é o 992-42-8461. Tem o outro, o 996-450109. Arrocha, Dragãozinho! O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia. Tem a garra, a criatividade, o suor do trabalho, noite e dia. É assim, meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Sierra! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente. Porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto, mostrando o estado valendo. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente. Porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Rasga preço Mega Central Construções. Um show de ofertas. Ótimo atendimento e entrega rápida. São duas lojas vendendo barato de verdade. Olha só. Piso Cerbras 46x46 apenas R$26,90. Revestimento branco 37x59 apenas R$27,90. Argamassa Votomassa 15kg apenas R$9,99. Caixa d'água Forte Leve 1000 litros R$399,99. Treliça leve 6 metros apenas R$39,99. Bomba periférica Intec 1,5 CV apenas R$175. Furadeira Black & Decker 560 watts apenas R$149,90. É um rasga preço de verdade. É pra fechar o ano com chave de ouro. Passe já em uma das nossas lojas e faça seu orçamento. Avenida Francisco das Chagas Arraes, números 33 e 130 no centro de Campos Sales. É um prazer atender você. Entregamos em Campos Sales e região. Rádio Cidade e você. A dobradinha do sucesso. Agora em Campos Sales, 16h, mais 48 minutos. Hoje é dia de decisão e decisão é aqui na Rádio Cidade. Daqui a pouquinho, Real Guarani e Amazonas. Amazonas e Real Guarani. Nós vamos até o estádio Moraizão agora com Chagas Souza, o Júnior Moreno, Conrado Silva, saber como é que já está o clima por lá. Alô, Chagas! Um abraço para você, aquele carinho especial a todos os ouvintes da nossa emissidade de comunicação. Clima tranquilo, porém muito quente, da Oliveira. Não só a temperatura, mas também pelo calor humano, já que o estádio Dr. José Iris de Moraes está realmente com muita gente. Tem uma torcida boa, bacana para acompanhar o futebol. Nesse exato momento acontece a preliminar envolvendo Arsenal e Lagoa do Carmo. E daqui a pouquinho, como você bem frisou, a grande final do Campeonato Campsalense edição 2021, Amazonas e Real Guarani. Aqui do nosso lado, né? Sempre com a presença marcante da torcida, ali já acenando pra gente um dos nossos patrocinadores, que é o César Costa. Valeu, César, um grande abraço. Também tá ali, né, o Renato Costa, lá do Bar Aconchego também, prestigiando o futebol do município de Campos Sales. Ao meu lado, C. Silva, o nosso queridíssimo Conrado Silva. Conrado, nosso abraço, boa tarde. Uma tarde quente, tarde realmente de futebol e a expectativa aí, duas grandes partidas, né, Conrado? Boa tarde. Boa tarde para você, Chaga Souza, Adão Oliveira, ao Júnior Morena, toda a nossa equipe, todos os desportistas acompanhando a nossa programação. É bem verdade, Chaga Souza, a expectativa para uma grande partida envolvendo aí a Amazonas e Real Guarani. Nós estamos assistindo aqui a partida entre Arsenal e Lagoa do Carmo. A equipe do Arsenal vencendo por 1-0 e a Lagoa do Carmo desperdiçou uma penalidade. Mas o jogo tá bom e a expectativa é boa para o jogo de Amazonas e Real Guarani, Chaga Souza. Portanto, tá aí essa palhinha do C. Silva, que daqui a pouquinho vai estar também com a gente no Amazonas e Real Guarani. Eu já mobilizo aqui o Júnior Moreno também para ver como é que está todo o clima, como é que ele está percebendo essa tarde de futebol em Campos Sales. Boa tarde, Júnior. Boa tarde para você, Chaga Souza. Boa tarde ao Conrado Silva, ao Dão Oliveira lá na retaguarda, a todos que acompanham a nossa jornada esportiva. Estamos aqui, Chaga, nesse sabadão ensolarado, um clima muito quente aqui no estádio José Iris de Moraes, o Moraizão, para daqui a pouquinho a gente contar a história de Amazonas e Real Guarani, a grande final do campeonato campsalense, né, como o Conrado já frisou. nesse momento está jogando também a outra final da categoria agora veteranos. A equipe do Arsenal vai vencendo a equipe da Lagoa do Carmo. É muita expectativa voltada para a grande final, Chagas, para da categoria em aberto, até porque é o que movimentou toda essa semana envolvendo as duas equipes, né? Foram convidados dentro do programa Esporte na Cidade, os treinadores, toda aquela polêmica de jogadores que são desfalque nessa grande final, e gerou toda essa expectativa para daqui a pouquinho a gente contar essa história, quem leva a melhor e quem leva o título de campeão Camposalense 2021, Chagas. Valeu, esse é o Júnior Chagas. Oi. Eu tô vendo por aqui, né, nas redes sociais, que o prefeito municipal, a primeira-dama, estão aí, né, Chagas, marcando presença. Já chegaram, tá por aqui, né, sentado ali na arquibancada, ao lado também do vice-prefeito, o Coronel Herme, enfim, e outras autoridades, né, Dan? Hoje, inclusive, as bandeiras também hasteadas, já tem um sistema de som, porque, consequentemente, tô vendo também já uma mesa montada lá do outro lado, isso, obviamente, para ser colocado aí taças, né, os troféus, enfim, e vai ter todo aquele, né, aquele protocolo de abertura e o do encerramento também na hora de entregar os troféus aos vencedores, né? Então as autoridades estão presentes aqui realmente, Dom Oliveira. O nosso som, como é que está, Oliveira? 100%, Chagas. Beleza, então. Então daqui a pouquinho, Oliveira, a gente chama em definitivo. Como é que tá a preliminar aí, Chaga? Tá, os velhinhos estão se saindo bem nesse jogo? Jogando um bolão. Tanto a equipe do Arsenal como a equipe da Lagoa Coberta, inclusive a Lagoa Coberta. Lagoa do Carmo, bem centrada, né? Tem um toque de bola realmente tranquilo. E como há pouco o Conrado falou, né? Desperdiçou uma penalidade máxima que poderia ser o golzinho de empate, né? Mas o jogo está bom, né? Não está definido. 1-0, você sabe que é um placar perigoso, né, Oliveira? Pois é, Chaga, e o campo de jogo, como é que tá aí das cabines? Tranquilo, né, com aquelas chuvinhas que deu, campo com a demarcação boa, enfim, então a prática do futebol hoje tem tudo para dar tudo certo, viu, Oliveira? Beleza, então tudo preparado aí, tá terminando o futebol, né? A partida principal deve começar hoje mais cedo, né, Chaga? Volta de 5:30 PM, exato, com os protocolos, exato, né? E daqui a pouquinho a gente chama em definitivo para a gente trazer toda essa história para todos os milhares de ouvintes da nossa emissidade de comunicação, Oliveira. Ok, Chaga, tô na escuta, é só chamar. Por enquanto, a equipe do Arsenal vai vencendo a Lagoa do Carmo por 1-0. O gol foi marcado pelo Geildo, né? O Gogó desperdiçou uma penalidade para a equipe da Lagoa do Carmo. E daqui a pouquinho a bola rola para Real Guarani e Amazonas. É o jogo da final, o jogo mais esperado do campeonato. E você vai acompanhar tudo aqui na Cidade. A Rádio Cidade marcou presença desse campeonato, né? Sempre com transmissões. E agora a gente chegou junto aí pra grande final, pra fechar com chave de ouro o ano de 2021, né? Depois de um ano passado aí, né? De tudo fechado, de pandemia, agora a gente tá voltando com tudo também na transmissão do futebol. Corpo inteiro, quando o corpo inteiro passa a ser de alguém, quando a mente esquece o que era ser solteiro, porque achou quem faz amor como ninguém. E do dia pra noite o vinho vira água, porque se alguém trocou seu coração por farra, nada pode ser feito. Voltar não tem mais jeito. Assim nasce um bêbado. E aí você começa a ouvir do povo que nasce um bêbado. Quando no meio da noite acorda e não tem ninguém do lado esquerdo. Seus planos que você tinha de véu de crianças correndo se perderam no tempo por um breve momento. Nós dois fomos tudo, tesão e saudade. Faltou ser verdade. Do dia pra noite o vinho virou água. Porque se alguém trocou seu coração por farra, nada pode ser feito. Volta não tem mais jeito. Assim nasce um bêbado. E aí você começa a ouvir do povo que a sua joia rara tá em outro pescoço. Nada pode ser feito. Volta não tem mais jeito. E assim nasce um bêbado. Já era o plano, já era o sonho, já era a strip que nós planejamos. Se é pesadelo, alguém me acorde. Eu tratei como garrafa, quem me tratou como dose. Já era o plano, já era o sonho, já era a strip que nós planejamos. Se é pesadelo, alguém me acorde. Eu tratei como garrafa, quem me tratou como dose. Dia pra noite o vinho vira água. Porque se alguém trocou seu coração por farra, nada pode ser feito. Volta não tem mais jeito. Assim nasce um bêbado. E aí você começa a ouvir do povo que a sua joia rara tá em outro pescoço. Nada pode ser feito. Volta não tem mais jeito. E assim nasce um bêbado. E aí você percebe que só perdeu tempo plantando tanto amor só pra colher desprezo. Morre um bom sujeito, morre um cara direito. E assim nasce um bêbado. Esse rosto e vem aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar. Tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar. Saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir? Daqui não é diferente. Te beijo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você? Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Pra te alegrar tem até vagalume. Tem dia que vai piorar. Saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente. Te beijo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Enxugue esse rosto. Rádio Cidade, sempre com você. Futebol é com a 630. Oferecimento: Moto e Autopeças Dragão, Retífica de Motores, Zé Gordinho, presidente da Câmara Municipal de Araripe, Sacolão das Variedades com 30% de desconto em arranjos, flores e coroas por todo este mês de novembro, Mega Central Construções, Posto Petrobras, Vereador César Costa, Casa do Criador, a Casa do Homem do Campo, Mercadinho Ouvieirão. Economia com seriedade. E vem aí o Empório Ouvieirão. Aguardem. Clinic Doctor, Endocrinologia, Dr. Luiz Geraldo, Saúde e Vida, Autoescola Campos Salles, o caminho certo para sua habilitação, e Prefeitura Municipal de Campos Salles. Cidade que sonha, realiza e cresce. Vibre com a emoção do futebol, ouvindo a Rádio Cidade. O papo de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo na Segunda do Papoco Senir. Conjunto Box Casal, molas ensacadas Topázio por 1.199 ou 12 de 119,90. Kit Cozinha 8 portas com vidro por 499 ou 12 de 49,90. Roupeiro 2 portas de correr REM por 999 ou 12 de 99,90. Sala 4 cadeiras com tampo de granito por 499 ou 12 de 49,90. Zimi, o melhor está aqui. Se pensar no barato é aqui. O Mercadinho São Luís. Foi feito pra você. Tem preço bom, muitas promoções. E o seu dinheiro rende muito mais. Onde a família faz a festa. Vem pra cá pro São Luís. Vem economizar. Onde a família faz a festa. Vem pra cá pro São Luís. Aqui é o seu lugar. Mais qualidade e garantia. Mercadinho São Luís. Lugar de gente feliz. Gente feliz. Mercadinho São Luís, aqui é bom de comprar. Rua Francisco Gomes de Souza, número 161, no centro de Campos Salles. Telefone 3533-1845. Organização Luiz Souza. Mensagem dos irmãos Tiago e Fábio da Autoescola Principal. Queridos amigos, clientes e parceiros, vivenciamos mais uma passagem de ano, ressaltando que 2021 foi marcado por grandes propósitos, dos quais alguns se apresentaram para nós de forma dolorida e desafiadora. Mas algo muito importante foi revelado em nosso meio: solidariedade, carinho, amor e amizades verdadeiras. Por isso, estamos aqui para dizer obrigado a você que vibrou conosco nas conquistas, mas principalmente pelo seu ombro amigo nos momentos de luta. Aproveitamos para renovar o compromisso da Autoescola Principal de continuar sendo parceira da comunidade, contribuindo com informações e trazendo soluções para a vida de nossa gente. Que o ano novo traga paz e saúde para o corpo e para a alma de todos nós. Boas festas e feliz 2022. Autoescola Principal, seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Campos Salles, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Rádio Cidade, credibilidade com o ouvinte. Quem mandou eu por amor, onde era só prazer? Quem Dois corações em uma cama, um fala a verdade, o outro engana. Gustavo Lima! Um querendo pra vida inteira, outro só dois dias da semana. Diferentes. Do que adianta um beijo de oi? Se as bocas se tocam, mas não se sentem. Tá vendo aí? Eu falando com você, você no celular. Pra ter um pouco de atenção, vou ter que te ligar. Eu tô com saudade da gente. Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor. Eu vou mandar. que a vida vai ser boa. Quanto tempo perdido esperando à toa. Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar, será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa que nos leve pra esse lugar. Sentido, verdade, destinos, porquê e onde a gente quer chegar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Não espere pra dizer que ama. Não espere pra se apaixonar. Não espere pra matar saudade ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance da gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. Tem uma paz. Tem uma paz que a gente só encontra quando a gente busca lá no fundo do coração. Lá no fundo do coração de Deus. Você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo. Um casal. Tô a quem doer. No caso eu tô indo embora com meu. veja, você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Só queria que você soubesse que toda a minha mudança é genuína. Genuinamente por você. Todo mundo menos você. Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei. Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei. Engraçado ver eles pensando que eu te superei. Mesmo entendendo que o problema nunca foi você. Se não tivesse ido, eu não ia me resolver. Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende. Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu, por que você não tá vendo todo esse esforço que eu tô fazendo? Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão. Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem. A gente corre esse risco quando muda por alguém. E ninguém aprende assim, aprendi. Mas cadê você pra me aplaudir? Cidade, você sempre bem informado. Fim de ano, Baratão da Construção Home Center. Super ofertas. Coluna 516 de 140 por R$109,90. Mesa plástica quadrada, mó, R$99,90. Cadeira bistrô, mó, R$49,90. Caixa térmica 34 litros, mó, R$99,90. Prepare-se para receber 2022 em grande estilo. O Baratão da Construção Home Center te deseja boas festas. Na passagem de mais um ano, não podemos esquecer que todos temos o mesmo corpo frágil, que dói, adoece e morre. Que este tempo de incertezas e suspensão de rotinas que ainda vivemos possa ser também um tempo de reflexão, um salto de consciência para uma vida com mais significado, mais responsabilidade e muito mais felicidade. Que a luz divina acenda dentro de cada lar e que os corações se tornem fortes, grandes e completos de otimismo, compreensão e força. Um ano novo cheio de esplendor e magia. Boas festas! Mensagem de Dr. Paulo Ney Martins, Tereza Aguiar Martins e Christian Martins, para você e toda a sua família. Quer levantar sua vida? Fale com nosso amigo Mudubim. Ovo de codorna, castanha e amendoim. Mudubim. É só ligar 99807-2647. Na Travessa Milton Barreto 83, centro de Campos Sales. Em Campos Sales, dispomos do melhor atendimento em cardiologia. Realizado pelo Dr. Ananias Arraes, cardiologista formado no INCOR USP e ecocardiografista formado na Beneficência Portuguesa em São Paulo, com título de especialista. Atende na Cardiocare, na Rua Manuel Moraes, ao lado da Igreja Matriz, realizando consultas, risco cirúrgico, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, Holter 24 horas e mapa. Entre em contato pelos números 3533-2880 ou 992-940199. A Dolce Babi é um sonho concretizado, atendendo às necessidades da turminha mais animada, com moda infanto-juvenil atualizada e produtos de qualidade. Adapta-se aos padrões e estilo camposalense para atender cada vez melhor. E ao final deste ano, o sentimento é de gratidão a todos que prestigiaram o nosso trabalho. E informa que já está pronta para as festas e confraternizações, disponibilizando looks incríveis. Já chegaram os números maiores de 14 anos, muitos brinquedos e a cada compra realizada na Dolce Babi, o cliente concorre ao sorteio de um look, um brinquedo e um brinde surpresa, que acontecerá no dia 24 de dezembro. Venha se encantar com a Dolce Babi, Enéas Arraes 800, em frente ao Espásio. Fone Whats 88 99996 1498. Organização Rosângela Viana. Rádio Cidade, e você? E você? Paixão pra valer. Se você abre a foto da gente ainda dá zoom, a saudade tá no nível. E você me difama pros outros e chora depois, a saudade tá no nível 2. Se as compras do supermercado que mal davam pra uma semana tá durando um mês, a saudade já passou do 3. Se aparece uma barata no quarto e sem querer me chama, é certeza que ainda me ama. Sente o gosto do meu beijo, se ainda sonha e sente o cheiro do meu suor no seu travesseiro, que apagar meu contato e tem medo. É um cabo de guerra e a saudade vindo no meio dos dois idiotas esperando quem liga primeiro. Você abre a foto da gente ainda dá zoom, a saudade tá no nível 1. Se você me difama pros outros e chora depois, a saudade tá no nível 2. Se as compras do supermercado que mal davam pra uma semana tá durando um mês, a saudade já passou do 3. Se aparece uma barata no quarto e sem querer me chama, é certeza que ainda me ama. Se ainda sente o gosto do meu beijo, se ainda sonha e sente o cheiro do meu suor no seu travesseiro, que apagar meu contato e tem medo. De guerra e a saudade vindo no meio dos dois idiotas. Se ainda sente o gosto do meu beijo, se ainda sonha e sente o cheiro do meu suor no seu travesseiro, que apagar meu contato e tem medo. É um

para mais uma grande decisão, aqui que já foi palco de muitas, muitas decisões, e esse ano, um ano atípico, um ano de pandemia, mas graças a Deus houve a flexibilização e houve o futebol que é a paixão nacional, não só de Campos Sales, mas de todo o universo. E hoje, Dom Oliveira, tem Amazonas, tem Real Guarani, fazendo a grande final dessa categoria em abertos. Tivemos já a categoria veteranos, onde o Arsenal sagrou-se pela primeira vez campeão do torneio. Parabéns a toda a equipe do Arsenal, parabéns à Lagoa do Carmo também, que jogou muito bem, teve inclusive a oportunidade de empatar, quem sabe ir para até para uma final nas penalidades máximas, mas desperdiçou. Mas futebol é assim, futebol é uma caixinha de surpresa, futebol é quem anima realmente toda a torcida. Em nome dos maiores anunciantes do rádio Cariri, Cariri Oeste, do meu lado, C. Silva. Muito boa tarde, Conrado Silva. Muito boa tarde para você, Chaga Souza, para o Dão Oliveira, lá nos estúdios, ao Júnior Moreno, em campo, e a todos os nossos ouvintes, todos que acompanham a jornada esportiva. É, bem falou, Chaga Souza, terminou agora a partida envolvendo Arsenal e Lagoa do Carmo. Arsenal venceu pelo placar de 1-0. Finalidade desperdiçada, mas um jogo de muitas finalizações a favor da equipe da Lagoa do Carmo. Pressionou muito, mas no futebol tem dessas coisas, só vale quem faz os gols. Mas a equipe do Lagoa do Carmo jogou muito, portanto tem todo o direito de comemorar essa segunda colocação. Tem os nossos parabéns, né? Chegou aí com muito mérito, Lagoa do Carmo em segundo lugar, e parabenizar aí a equipe do Arsenal sendo campeão pela primeira vez das competições aqui do estádio O Moraizão. Valeu, esse é o C. Silva, o nosso queridíssimo Conrado, que vai estar dando sempre aquelas pinceladas sobre o futebol. Abraçar toda a moçada boa do Instituto Uniavan, do município de Campos Sales. Alô, doutor Ricardo, nosso abraço. Sunshine Andrade, a nossa grande colaboradora e parceira e colega de trabalho. Um grande abraço. Vamos lá embaixo agora ver como é que está a movimentação no gramado, como é que está toda a animação. Inclusive tem ali uma animação de umas garotas fazendo a festa, fazendo ali uma dança, várias coreografias, é uma coisa diferente, né? E isso anima, claro, a torcida, anima o futebol de um modo geral. Alô, Júnior Moreno, boa tarde, Júnior. Boa tarde para você, Chaga Souza, boa tarde ao Conrado Silva, ao Dão Oliveira, a todos que acompanham a nossa jornada esportiva, começando oficialmente aqui a nossa jornada. E olha só, Chaga, já estou aqui no meio dos jogadores da equipe do Arsenal, comemorando o título da categoria veteranos, né? Vamos conversar com o Cícero e também aproveitar aqui que o Aloysio está aqui, quer mandar um alô para o pessoal que está lá em São Paulo nos acompanhando através da internet. Fica à vontade, Aloysio. Boa tarde, seja bem-vindo aos microfones da Rádio Cidade. Boa tarde, Júnior Moreno. Eu vou mandar um alô para a Eric em São Paulo, Lucas, Aninha e Otávio. E essa vitória é para eles três, lá em São Paulo, assistindo nosso jogo. Oh, coisa boa, viu? Saiu o Aloysio, viu? Comemorando o título da equipe do Arsenal. Fala aqui com o Cis Babalu, né? Que há pouco tempo estava ali reunido com a equipe, já todo o protocolo. Feliz da vida, né, Cis? Você falava que a equipe ia chegar à final e acreditou, e a equipe chegou com esse êxito aí de ser campeão. Boa tarde. É verdade. A gente chegamos com muita humildade e com vontade de jogar e ganhar o jogo. Com humildade, que jogo a gente ganha assim, com humildade, e a gente chama o grupo. Se os que estão dentro de campo ganham, a gente que está no banco ganha também, viu? E eu vou mandar um abraço para você, para Conrado Silva, amigo Conrado. Um abração para você do coração. E é isso aí, nós estamos aí, graças a Deus, nós ganhamos. Vamos seguir para frente aí. Muitos não acreditavam na final aí do Arsenal, né? Não, todo mundo chateava o nosso time, fazia pouco. e deslobava o time. Aí eu disse que não era assim, futebol a gente não faz assim, a gente não despreza o time adversário. Entrei em campo sabendo que o time da Lagoa do Carmo era melhor do que o da gente, mas nós jogamos de igual para igual, aí deu certo. Chegamos lá, fizemos o primeiro gol, fizemos o segundo, só o primeiro seguramos e estamos aí, graças a Deus. Então tudo parabéns, todo mundo parabéns. Isso aí é o Cícero Babalu da equipe do Arsenal, Chaga Souza. Parabéns, portanto, toda a equipe do Arsenal, pela primeira vez aí, com certeza, vão botar, né, o troféu num local, na galeria, num local super especial, eu tenho certeza disso. Em nome da Prefeitura Municipal de Campos Sales, cidade que sonha, realiza e cresce. Também em nome da Casa do Criador, a Casa do Homem do Campo, dos maiores patrocinadores do Rádio Cariri, Cariri Oeste. Cê Silva, então a gente percebe uma movimentação bem diferente, né? Um esquema bem diferente. A gente vê aqui a Guarda Municipal, inclusive a presença também de autoridades políticas. Isso é muito bom, isso faz com que o futebol desenvolva, cresça e mostre que é através do esporte de um modo geral. A gente fala futebol porque é o carro-chefe, na verdade, né? Mas o esporte de um modo geral mobiliza e traz realmente um caminho certo para o ser humano também, né, Cê Silva? É bem verdade, Chaga Souza, grande movimentação aqui no estádio Moraizão, super lotado aqui as arquibancadas, em volta aí do estádio o Moraizão, todos os lados aqui, muita gente envolvendo crianças, envolvendo senhores, senhoras já de uma certa idade, mas é isso mesmo. Nós estamos aqui presenciando tudo isso. Tem um grupo de animação aqui, dançarinos, com dançarinas também fazendo a diferença, como você falou. Tem também as autoridades, né? O prefeito municipal e o vice-prefeito por aqui, a primeira-dama, a presença de alguns vereadores, né? Principalmente o vereador César Costa está por aqui, ele que também é simpatizante do futebol. E é isso, uma alegria imensa, Chaga Souza, estar por aqui. É diante dessa alegria e nessa expectativa de uma grande partida daqui a pouquinho entre Amazonas e Real Guarani. E diante de uma pandemia que veio aí ceifando muitas vidas, muita gente isolada em casa, usando máscara, usando distanciamento. E hoje, nessa felicidade aí, da pandemia quase que é que já saindo das nossas vidas, pouquíssimas pessoas infectadas, e é isso, é a alegria de ter novamente a volta do esporte aqui em Campos Sales. Valeu então, Cê Silva. Júnior Moreno, e aí por baixo, como é que está a movimentação, hein, Júnior? E Chagas, é nesse clima aí que você está observando, Chagas, não é? A turma aí do freestyle, fazendo show, abertura aqui da jornada, o estádio lotado, Chagas, né? A torcida fazendo a festa. Hoje é esse clima aí, Chagas, que a gente está presenciando dessa grande final do campeonato campsalense. Nesse momento, já o prefeito municipal de Campos Sales, o João Luiz de Lima Santos, junto com o vice-prefeito, também já se encontra aqui no estádio, nesse momento entrando no campo, para que possa começar todo o cerimonial com as equipes aí, para que possa dar o pontapé inicial para essa grande final, Chagas. Que bom, bacana. Então vamos aguardar, já que tem ali um cerimonial, a banda de música está presente também, com certeza será feita aí a execução, né, dos hinos e, logicamente, né, a presença de toda a torcida. Realmente é uma barulheira tremenda. Colocaram uma caixa praticamente, né, de frente aqui, mas dá pra gente realmente ir fazendo esse trabalho. Júnior Moreno, vamos ver ali, Júnior, já pega ali já, né, logicamente as pessoas que estão ali, e a banda de música já está indo também, né, para fazer a execução dos hinos, hasteamento, enfim, e logicamente todo esse protocolo de abertura é de suma importância. Júnior Moreno! Isso, Chagas, já se preparando aqui, a banda de música, né? Já se perfilando aqui para que possa já começar todo esse cerimonial, né? Já toda essa organização, registrar aqui a presença dos vereadores, né? Doutor Neto, também o César Costa marcando presença. César, hoje, boa tarde, hoje é esse clima, né? Que a gente tá vendo aqui, gratificante, o povo voltando ao estádio, feliz da vida, toda essa festa e você prestigiando ao lado do Dr. Neto, né? Boa tarde. Com certeza, meu amigo. É uma grande alegria saber que nós temos à frente do município um prefeito que gosta do esporte, que está fazendo a diferença, um jovem como esse CC, que tem feito a diferença. E nós temos mais, é que prestigiar, que estamos todos unidos nessa corrente, porque o esporte está aqui demonstrado no dia de hoje, que o povo campo-salense corresponde e é o sonho da gente. E quem sabe, no futuro próximo, a gente não esteja participando dos intermunicipais e até do próprio Campeonato Salense Segunda Divisão. Ótimo, isso aí é o César. Doutor Neto, já se aproximando ali para todo o protocolo. Essa é festa, né, doutor? Sem dúvida, Júnior. É uma festa muito bonita, a concretização aqui do sonho dos que fazem o desporto de Campos Salles, principalmente essa presença maciça da torcida no dia de hoje, após essa triste pandemia que nós estamos ultrapassando. Mas hoje, com certeza, concretiza-se um objetivo maior, principalmente de todos aqueles que fazem a administração e fazem o desporto de Campos Salles, que é uma festa linda como essa. Está de parabéns todos que fazem o desporto de Campos Salles. Obrigado. Valeu, isso aí é o doutor Neto, Chaga Souza. Valeu então, portanto agora tudo preparado para que aconteça realmente a execução do hino, né, ou dos hinos. A banda de música Lauro Honorato também já presente no estádio. O Moraizão é essa abertura bonita, uma abertura realmente para que possa começar daqui a pouquinho. A expectativa é grande do jogo entre Amazonas e Real. Vamos ouvir ali o cerimonial com quem está fazendo, é o M Filho, é isso? Isso mesmo, vamos ouvir aqui, Chagas. Na coluna 1, conduzida pela arbitragem, Amazonas. Na coluna 2, Real Guarani. Vem aí as estrelas do espetáculo! Nesse exato momento, as equipes entram em campo, tanto a equipe do Amazonas como do Real Guarani. Estão perfiladas, né, também para que possam fazer uma solenidade bonita aqui no estádio O Moraizão. Esse é o hino dos campeões, também adotado nesta tarde e noite no estádio Moraizão, José Iris de Moraes. Senhoras e senhores, com muito orgulho e respeito, ouviremos neste momento o hino nacional brasileiro e em seguida o hino do município de Campos Salles, executados pela banda de música Lauro Honorato. Thank you. Portanto, tivemos o hino nacional brasileiro e agora o hino do município de Campos Salles. Portanto, os hinos sendo executado pela banda de música Lauro Honorato. É aquela festa bonita, né, minha gente? Festa realmente bacana. Júnior Moreno! Isso, Thiago, já agora as equipes se cumprimentando junto à arbitragem, também junto com as autoridades. Nesse momento, os cumprimentos para que daqui a pouquinho a bola possa rolar, Chagas. E as demais autoridades que vão certamente acompanhar o melhor do futebol de Amazonas e Real Guarani. Voltando com você aí, Chagas. Beleza, então tá aí a festa bonita. A arbitragem há pouco foi anunciada ali com o Iranildo Júnior Moreno. Isso mesmo, Chagas. Já temos aqui o quarteto que irá comandar essa partida. O árbitro central, Iranildo Silva. Primeiro assistente, Franciel Alencar. Segundo assistente, Samuel Correia. E o quarto assistente, o quarto árbitro é o Fábio Júnior, Chagas. Bom, as equipes, Júnior Moreno, já tudo definido, tá tudo ok. Queria que depois você já repassasse pra gente aí, tanto a escalação do Amazonas, como também do Real Guarani, porque o Amazonas estava com dúvidas e também o Real Guarani estava com alguma dúvida, Júnior Moreno. Isso, Chagas, vamos aqui trazer em definitivo a escalação para as duas, das duas equipes, e daqui a pouquinho eu te chamo com a escalação oficial, Chagas. Beleza, então, Cecilva, é a festa, é a alegria e, logicamente, a expectativa é de bola rolando, Cecilva. Ah, com toda certeza, Chagas Souza. São dois grandes grupos, são duas grandes equipes, o Real Guarani com a equipe do Amazonas. Vale ressaltar que muitos desses jogadores que fazem parte do Amazonas, que fazem parte do Real Guarani, Chagas Souza, foram da Casa do Doce. Chagas Souza. Beleza, então, Júnior Moreno. E vamos ver, ouvir aí a palavra do vice-prefeito, o Coronel Herman, que nesse exato momento se pronuncia, Júnior. E principalmente a esse público aqui maravilhoso que compareceu nessa data tão maravilhosa aqui em Campos Salles. Então quero agradecer, quero desejar ao time, os dois no caso, né? Boa sorte a todos, né? E vamos aqui torcer para o ganhador. Obrigado a todos aí e uma boa tarde. É isso, Chagas. Está aí a palavra do vice-prefeito, Coronel Herman. Inicialmente, parabenizar aqui a Secretaria de Esporte do município de Campos Salles, né, pela organização do evento. Parabenizar todos os atletas, né, todos os torcedores que realmente abraçaram o campeonato municipal. Cumprimentar aqui a Guarda Municipal, os vereadores presentes, o André, o César, o Ari, que está ali na arquibancada, o Robson. Enfim, agradecer a presença de todos da imprensa. Dizer que realmente é uma satisfação o município de Campos Salles poder estar realizando o campeonato com um grau de realmente de importância desse tamanho. O gramado bem preservado, a população ajudando, né, na presença. Dizer, CC, conto com o apoio da gestão. Queria comunicar aqui a todos os atletas, a todos os esportistas, que a seleção de Campos Sales vai participar da Copa Sertão no estado do Piauí. O município vai dar todo o apoio, CC, né, com transporte, com, enfim, com tudo necessário para que realmente Campos Sales volte ficar presente novamente no mapa esportivo do Cariri Oeste e do Cariri Central. Então é parabenizar as equipes aqui finalistas, né? Boa sorte a todos, vocês possam fazer um espetáculo com qualidade, respeitoso, porque só quem vai ganhar realmente somos nós que estamos assistindo esse espetáculo. Então parabéns. Parabenizar a todos vocês também que contribuem aqui com o kit de alimento, né, para a sanitarização social, né? Com certeza esse alimento irá chegar nas pessoas que mais precisam. Enfim, as palavras são negar sentimentos. Também a comissão está aqui presente, né, que veio aqui dessa de suporte, a Câmara Municipal, enfim, a todos vocês, a empresa, que desde o início também abraçou aqui o campeonato, né, divulgando, isso é importante, Júlio, isso é importante, Chagas, M. Filho, Orlandinho, Corrado, enfim, Carlos Alberto. Mas parabenizar a todos, né? Dizer que realmente agora o esporte de Gonzales vai ter o apoio que ele sempre precisou. Tá aí, Chagas, as palavras do prefeito municipal João Luiz de Lima Santos. Continua o cerimonial aqui, Chagas. É vascaíno, é vascaíno. Então agora a gente pede às autoridades que podem tomar seus assentos no meio da galera, porque o futebol de Amazonas. Com você, Chagas. Tá aí, portanto, o Júnior Moreno fazendo o seu trabalho lá embaixo. Valeu, Júnior. E agora é futebol, agora é bola rolando, que é isso que a moçada quer realmente, né, sentir essa emoção. Júnior Moreno já vai conversar com os atletas ali, Júnior. Isso mesmo, Chagas, estamos aqui com o técnico Wesley da equipe do Real Guarani. Teve problemazinho, Chagas, no início aqui, para poder fazer, montar a sua equipe, né? Teve alguns desfalques, né? Inclusive, ainda tem desfalques para essa partida. Foi uma preocupação nessas últimas horas aí para definir a equipe para essa partida, né, Wesley? Boa noite. Treinamos muito durante a semana, ainda estamos com alguns desfalques, infelizmente, mas não vai deixar de ser um espetáculo. A nossa equipe, quem entrar dentro de campo, tem uma total confiança. A gente espera fazer um ótimo jogo, um grande jogo, e buscarmos aí o título, que seja na tática. Se não for na tática, que seja na raça. A gente vai lutar até o último segundo do jogo, buscar a vitória, quem tiver dentro de campo na batalha. Isso aí é o técnico Wesley da equipe do Real Guarani, Chagas. Beleza, Júnior Moreno, trazendo aí a participação, né, do técnico da equipe do Real Guarani. A gente sabe que houve alguns problemas durante a semana, algumas pessoas sendo punidas, inclusive, que fazem parte de outra categoria, categoria de salão, que envolveu também a categoria de campo. Enfim, o Júnior Moreno vai trazer daqui a pouquinho alguns detalhes também nesse sentido. A gente percebe a equipe do Amazonas sendo orientada ali, conversando com a moçada, o Anderson Costa chamando a moçada para conversar, também a equipe do Real Guarani através do seu capitão, que é o Queixinho, trazendo também a moçada para aquela conversa. E, enfim, então a expectativa, Cê Silva, realmente é de uma partida de futebol que traga alegria e que traga realmente aquela competição gostosa de se ver, que jogue na bola, né, Cê Silva? É bem verdade, Chagas Souza. A expectativa é essa, de jogo limpo, né? Foi por isso que a torcida veio, foi para ver gols, para ver jogadas bonitas, para ver bons exemplos, que nós possamos fazer uma excelente transmissão, Chagas Souza. Vendo tudo isso que você acabou de falar e o que eu estou acabando de falar, que é a bola rolando, trazendo um futebol bonito, clássico, com muitas movimentações, sem faltas violentas, sem xingamento, que deixe a arbitragem trabalhar, que a arbitragem faça também uma boa partida, que todos nós possamos fazer uma boa partida também, nós que estamos aqui na transmissão, Chagas Souza. Beleza, Júnior Moreno, novidades, meu querido. Real Guarani, Amazonas. Chagas, estamos aqui definindo já a escalação, mas estamos aqui com o técnico da equipe do Amazonas, o Anderson, né? Anderson, foi uma semana, podemos dizer assim, turbulenta, né? A equipe precisou se reorganizar para chegar a essa final e a equipe está tudo pronto, né, Anderson? Boa noite. Tivemos quatro pegas, grande, muito importante, o zagueiro Alex, Dudu, Evertinho e Mardônio, mas nós vamos suar por eles, vamos buscar o título por eles. E aquilo que eu lhe falei, iremos lutar não só pela vaidade de ter o título de campeão municipal, mas para transformar essa premiação que vai ser dada em cestas básicas para as famílias que lá fora estão necessitando. Esse é o nosso maior objetivo, Júnior Moreno. Isso aí é o Anderson da equipe do Amazonas. Volto com você, Chagas. Beleza, eu quero saber da escalação, Júnior Moreno. Vamos lá, meu querido. É a escalação, Chagas, já com o Anderson aqui, ó. Primeiro, um, Fábio. Dois, Rony. Quatro, Coquinho. Cinco, Mercinho. Seis, Paulinho. Sete, Jandinho. 9, Bruno. 15, Denis Baiano. 10, Marlon. E o 11, Renan Chagas. Beleza, então. Então essa é a equipe do Amazonas. Desceu, só ver aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta um jogador, viu, Júnior Moreno? Aí depois meu filho vê aí, realmente com o técnico, quem é que será esse 11º Chagas, jogador? Oi! Só para completar aí a escalação da equipe do Amazonas, 21, Pedro. Ah, o 21 é o Pedro. Isso. Beleza. E a equipe do Real, Júnior? Real já está pronto, Chagas. Teve uma modificação no Real também de última hora. Olha só, número 1, Tony. 33, Queixinho. 4, Carlos. Júnior, só um minutinho. Número 1, porque tá todo errado aqui. Número 1 é o Tony. Isso. 33, Queixinho. Ok. 4, Carlos. 4, Carlos. Carlos, é o Carlos Daniel? É só o Carlos, Carlos. Carlos. Chagas. Beleza. 88, Jorge. Ok. 5, Léo. Certo. 7, Cicinho. Ok. 6, Pequeno. Beleza. 11, Paulo Henrique. 11, Paulo Henrique. 17, Jorge Oliveira. 17, Jorge Oliveira. 10, Canário. 10, Canário. E lá na frente, 99, Fagner. Fagner. Isso. Portanto, o Tony é o Carlos. Esse Carlos Daniel não tá não, 16, Júnior? O Carlos Daniel foi para o banco, Chagas. A princípio estava escalado, mas porque o técnico esperava um jogador, no caso o Mael, é uma das baixas aí da equipe do Real Guarani, Chagas. E ele continua, fez essa escalação de última hora aí com o número 7, Cicinho. Beleza, então. Então vamos conferir, tá, minha gente? Real Guarani com 1, Tony é o goleirão. 4, Carlos. 33, Queixinho é o capitão, o homem que segura a barra. 88, Jorge também tá lá na defesa. 7, Cicinho. 5, Léo. Meia dúzia, Pequeno. 10, Canário. 17, Jorge Oliveira. Número 99, Fagner. 11, Paulo Henrique. Já a equipe do Amazonas, 1, Fábio. 2, Rony. 4, Coquinho. 5, Messinho. Meia dúzia, Paulinho. 7, Jandinho. 9, Bruno. 10, Marlo. 11, Renan. 15, Denis Baiano. 21, Pedro. 4 desfalques importantes. Principalmente no meio de campo ali, envolvendo Dudu e Evertinho, o Conrado. É bem verdade, Chagas Souza, um grande desfalque. Um jogador só já faz a diferença, jamais dois jogadores no quilate do Dudu. São quatro praticamente. Desses dois que chamam mais atenção aí, que movimentavam mais o meio de campo, né? Mas o Alex também é um grande zagueiro que também desfalca. E é isso, mas esperamos que seja uma boa partida. E uma coisa que eu achei interessante, Chagas Souza e ouvintes, na entrevista que do secretário Anderson, jogador e técnico da equipe do Amazonas, foi ele falar, sendo campeão, a renda, o prêmio será convertido em cestas básicas para as pessoas carentes. Isso é uma boa ação do Anderson, atleta da equipe do Amazonas, Chagas Souza. Beleza, Júnior Moreno, tá tudo pronto aí, meu querido? Tudo pronto, Chagas. Teve só aquela oratória ali próximo, ou seja, no Círculo Central, né? O secretário de esporte, CC, conversou com todos os atletas, junto com a arbitragem, né? Desejando boa sorte, já todo mundo se organizando, a bola já está no centro do campo e daqui a pouquinho a bola rola para a grande final do campeonato, Campos Salesiano. Chagas. Em nome da Prefeitura Municipal de Campos Salles, cidade que sonha, realiza e cresce, desenvolvendo o desporto do município de Campos Salles. Prefeito João Luiz, vice-prefeito Coronel Erma, tudo pronto, tudo preparado para o grande jogão, é a grande final. E você, fica ligado com a gente na nossa emissidade de comunicação. Bola rolando! Começa o jogo, a equipe do Real Guarani está todo de preto, com detalhes brancos. Já a equipe do Amazonas, com seu verde tradicional, também com detalhes brancos. Então vamos lá, Cê Silva, boa sorte para você aí também, tá, meu querido? Para o Júnior Moreno, olha a bola já no alto, já tira ali de qualquer maneira o Jorge, número 88, mas o Bruno já tá com ela ali para a equipe do time de verde, que é o Amazonas. Toque, toque errado. Olha a equipe do Real Guarani, já jogando com o Canário. Canário vê muito bem o Paulo Henrique lá pelo lado direito, mas ela foi forte e escapuliu, acabou saindo pela linha lateral. Já sai jogando a equipe do Amazonas com o Messinho. Messinho já vê ali no meio de campo o Marlon. Marlon já tentava o domínio, perde mais uma vez na tentativa agora com o Paulo Henrique da equipe do Real Guarani, mas a bola acabou escapulindo mais uma vez. É lateral, Júnior. Lateral para a equipe do Real Guarani pelo setor da direita. Jorge Oliveira na cobrança. Jorge Oliveira, mas houve ali uma falta já marcada pelo Atro, Júnior. Isso, o Iranildo Silva estava em cima do lance ali, marcou falta para a equipe do Real Guarani ali próximo à lateral direita. Chagas, vai chuveirar na área. Olha a cobrança, vai chuveirar lá na área e todo mundo indo, inclusive o jogador Jorge indo também. Ele tem um porte físico avantajado, vai lá para tentar também fazer aquela trombada, quem sabe um cabeceio. Vai chuveirar, portanto, na grande área. O árbitro da partida nesse exato momento já autoriza. Olha o lançamento, sai de soco ali o goleirão, mas foi atingido e recebeu a carga e é falta, Júlio Moreno. Falta do Carlos Chagas, chegou ali forçando a jogada em cima do goleiro Fábio da equipe do Amazonas e o goleirão tá caído ainda, viu, Chagas? Falta e a primeira falta praticamente, o Conrado Silva, e já atingindo o goleiro. É, Chagas Souza, a segunda falta, né? A primeira falta foi essa que foi jogada na área e teve, e, consequentemente, a falta do jogador do Real Guarani no goleirão, que está caído ainda e fazendo ali o atendimento ao goleiro, que ainda está no chão, Chagas Souza. Beleza, então vamos torcer ali para rápida recuperação por parte do goleiro Fábio da equipe do Amazonas. Já passamos dos 2 minutos. Prefeitura Municipal de Campos Salles, cidade que sonha, realiza e cresce, desenvolvendo o desporto do município de Campos Salles. Prefeito João Luiz, vice-prefeito Coronel Erma. E as autoridades continuam aí assistindo, né, o Júnior Moreno? Já foram embora. Ah, com certeza, Chagas. Estão aqui no meio da torcida, acompanhando essa partida. E com certeza vão ficar até o final, viu, Chagas? Para fazer a entrega de premiação. Mas o prefeito João Luiz e o vice-coronel Hermann estão no meio da torcida, Chagas. Beleza, então. Tá aí, portanto, Casa do Criador, a Casa do Homem do Campo. Você encontra o Pinto Caipirão, Pinto de Galinha Poedeira, Casa do Criador, na rua Júlio Norões, 239. Já recuperado, Júnior? Agora sim, Chagas. Será cobrada a falta que aconteceu em cima do goleiro Fábio. Denis Baiano na cobrança. Olha o Denis Baiano. Ele, inclusive, é de Juazeiro do Norte. Parece que é do Guarani, né, Júnior Moreno? Isso mesmo, Chagas. Jogador profissional do Guarani de Juazeiro, reforçando aí a equipe do Amazonas nessa grande final, Chagas. Ele parece que só fez a primeira partida do Amazonas e está retornando agora na final. Ô, Chagas, olha, oi. É muito estilo ali, Arouca, Zé Roberto, né, Chagas? É verdade, né? Ele faz aquela trancinha, coisa realmente que o pessoal gosta de fazer com o cabelo, né? Parece muito também, Chagas, com aquele atacante lá, o Wagner Love, né, Chagas? Pronto, Wagner Love, tá certo, o Júnior tá bem ali. Olha a equipe do Amazonas aí, agora sim, perdeu ali, sobrou para o Queixinho, que tira de qualquer maneira para a equipe do Real Guarani, já sobrando, já com o Léo. Léo já tenta, busca ali o Fagner na tentativa, seria também com o Paulo Henrique, sobrou agora com o jogador da equipe do Amazonas, que era justamente o Renan, mas perde a bola e ela sai pela linha de fundo, ou melhor, pela linha lateral. Paulinho na cobrança, já Paulinho já vê para quem sai jogando ali com o Bruno, tem dois na sua marcação, é ali próximo à linha lateral, saiu essa bola, Júnior, não dá para ver daqui, hein? Lateral para a equipe do Real Guarani, já Pequeno na cobrança. Olha o Pequeno, já saiu na cobrança, já domina ali o jogador, tenta ali para o Denis, não consegue, agora sim o Denis já pega, tenta o domínio na tentativa e houve a falta, hein? Falta do Denis em cima do Léo, hein, Júnior? O Denis chegou ali com o pé muito alto, Chagas, e acabou cometendo essa falta aqui próximo ao círculo central. Já chegando por ali, Queixinho na cobrança. Olha o Queixinho na cobrança, deixou agora para o jogador que é o Jorge, número 88. Ele lança lá na frente, na tentativa do Cicinho. Não dominou essa bola de esquerda, Júnior Moreno. E ela foi pela linha de fundo, só tiro de meta. É, Chagas. Acabou se assustando ali, não conseguiu dominar a bola, o Cicinho, e a bola foi pela linha de fundo. Chagas, a gente falava aqui do Queixinho, Chagas, e quando a gente estava aí já buscando a escalação, ele era dúvida para a partida. Por quê? Porque ele está lesionado, Chagas, e acabou vindo um fisioterapeuta fazendo ali uma sessão para que ele viesse para a partida, Chagas, mas era dúvida para essa partida e conseguiu se recuperar a tempo e está em campo aí defendendo as cores do Real Guarani, Chagas. E houve uma falta agora no meio de campo, falta cometida pelo Léo da equipe do Real Guarani, mas já está recuperado ali o jogador da equipe do Amazonas, já tentava ali, mas sobrou para o goleiro. Tranquilo, Tony, recebe essa bola e comanda lá para que todo mundo já se desloque para a linha ofensiva da equipe do Real Guarani, mas a bola acaba saindo mais uma vez, lateral do bate-rebate, lateral para quem, hein, Júnior? Lateral para a equipe do Real Guarani, Jorge Oliveira na cobrança. Olha o Jorge Oliveira, número 17 na cobrança, já toca rapidamente para o Canário, tentava o domínio, mas acabou escapulindo, deixou a bola sair pela linha lateral, agora pertence à equipe do Amazonas, já na jogada, já sai trabalhando ali com a sua zaga, Coquinho na jogada, dá um tirambaço lá para frente, na tentativa, olha o jogador que é justamente o Jandinho, tentava ali, sobrou no meio de campo, olha a equipe do Real Guarani agora com o Canário, tentava de qualquer maneira, sobrou agora para o jogador que é o Bruno da equipe do Amazonas, do bate-rebate, sobrou agora para o jogador que é o Jorge Oliveira, defende ali, sofre a falta, mais uma falta, Júnior Moreno, lá no setor da direita para a equipe do Real Guarani. Falta em cima do Jorge Oliveira, Chagas, o Mercinho chegou muito forte ali, em cima do Jorge Oliveira, próximo à lateral direita ali, já se aproximando ali para fazer a cobrança de falta, vai chuveirar na área, Chagas. Portanto, quem tá com ela é o Jorge Oliveira, vai posicionar a bola, o árbitro da partida, marca lá o local exato onde houve realmente a falta, vai chuveirar mais uma vez lá dentro, vai lançar, quem sabe já vai ser autorizado pelo árbitro da partida, o Iranildo Silva. Agora sim, autoriza o árbitro na cobrança, Jorge Oliveira tira do meio de caminho, o Paulinho da equipe do Amazonas, sobrou no meio de campo para o Paulo Henrique, mais uma vez com o Paulo Oliveira agora, no Jorge Oliveira, melhor dizendo, tocou rapidamente, tentava ali com o jogador que era o Fagner, mas sobrou claramente para o Fábio Moreno. Isso mesmo, com toda tranquilidade, o Fábio fez a defesa, já fazendo a reposição de bola, Renan com ela, Chagas. Agora em Campos Salles, já 6:10, 6:10 da noite, confira comigo o tempo e placar no primeiro tempo. Passamos dos 8 minutos de bola rolando e no placar em nome da Prefeitura Municipal de Campos Salles. Amazonas tem 0, Real Guarani também 0. A ao lado do Screte 630, comandando o futebol amador do município de Campos Salles. Olha a equipe, agora sobrou para o jogador da equipe do Guarani, jogou para fora, não quer nem conversa, Júnior Moreno. Campeonato, tá valendo, né, Moreno? Com certeza, Chagas, vale tudo, viu? Denis com ela, Chagas. Olha o jogador Denis com ela, já tentava o cruzamento, sobra para o goleirão Tony da equipe do Real Guarani, que sai jogando de chutão, descarrega com força lá para fora, coloca agora na tentativa do Cicinho, mas a zaga ali com o goleirão estava mais firme, já sai jogando rapidamente com o jogador que é o número 4, Coquinho. Coquinho já observa, tem ali do seu lado também o Paulinho, mais uma vez com o jogador que é o Messinho. Messinho já vê ali o Denis, Denis já toca rapidamente, buscando quem sabe ali com o Jandinho, na tentativa com o jogador Paulinho agora. Hora, acaba saindo e cede o escanteio para a equipe, ou melhor, cede o lateral para a equipe do Real Guarani, já na cobrança, já bate ali com o Cicinho no bate-rebate, sobra mais um lateral, Pequeno com ela, vai lá Pequeno, vai lá, busca a bola, já cobra ali o lateral, de lateral em lateral, tá chegando lá, né, Júnior? Com certeza, Chagas, é o terceiro lateral aí para a equipe do Real Guarani, já cobrado pelo Pequeno. Olha o Pequeno na tentativa lá para o Cicinho, mas tira de qualquer maneira, o Coquinho colocando pela linha de fundo, é escanteio, Moreno. Escanteio aqui pelo setor da esquerda para o Real Guarani, Canário na cobrança. Vai para lá o Canário, já na cobrança, chega por lá também o Jorge Oliveira, mas ele resolve fazer o cruzamento, tira de qualquer maneira ali o Paulinho, sobra agora para o jogador que é o Renan. Renan dá um chutão lá para a frente, em busca do Jandinho, ele é veloz, sobrou agora para o jogador que é o Marlo, agora para o Jandinho, mais uma vez Marlon, mas perde, safa-se realmente através ali do Jorge, já busca mais uma vez, recupera através do jogador que é o número 6 da equipe do Amazonas, que é o Paulinho. Paulinho na tentativa, mas sobrou agora para o Léo, ele vai lá, sai jogando com o Jorge. Jorge dá um chutão de qualquer maneira, o que é isso, Jorge? Levanta a cabeça, garoto. Foi uma jogada perigosa ali do Jorge, hein? Colocou nos pés do adversário, né, Júnior? Isso mesmo, Chaga. Acabou colocando a bola nos pés do adversário, agora ela veio para lateral, já cobrado pelo Paulinho. Olha a equipe do Amazonas com o Coquinho. Coquinho sai jogando rapidamente com o jogador que é o Rony. Toca agora com o jogador que é o Paulinho mais uma vez. Sobrou lá na linha lateral. Lateral para a equipe do Real Guarani. Mercadinho Verão, trazendo para a dona de casa sempre o melhor em produtos para o seu lar. Na Travessa Mota, número 59. E breve, breve, tem o Empório Verão. Linha de fundo, é escanteio ou tiro de meta? Tiro de meta, Chagas, já cobrado pelo goleiro Fábio. Olha o Fábio já cobrando rapidamente, saindo jogando ali com a sua zaga através do Coquinho, já busca ali na tentativa do Jandinho, sobrou, mas o goleirão foi mais esperto. A zaga tá dando bombeira, Júnior Moreno. É, o Jorge acabou assustando ali a torcida do Real Guarani, Chagas. Deu ali um tipo um peixinho e por pouco não surpreende o goleiro Tony, Chagas. Tá aí, portanto, já sai o Tony rapidamente na cabeçada ali do Fagner. Sobrou também para o goleirado, o Fábio, né? O de Fábio, de Fagner para o Fábio. Praticamente de goleiro para goleiro, né, Júnior? Isso, Chagas. Reposição aí muito rápida dos goleiros, já buscando aí os contra-ataques, ou seja, acionando os seus atacantes. 0-0. Olha a equipe do Amazonas agora com o Marlon na tentativa, no chute de longe. Mas foi tranquila para o goleirão, né, Júnior? Tranquilo para o goleirão Tony, Chagas, que já vem de outra partida, Chagas. Ouvi agora o empurrão em cima do Fagner. Falta, que falta, rapaz. Uma falta dessa é para chamar a atenção. Quem cometeu foi o Coquinho. Empurrou na cara do juiz ali, Júnior Moreno. É, Chagas, o Fagner é um jogador de estatura alta. O Fagner colocou o corpo ali, tentando ganhar a posse de bola. E o Coquinho acabou empurrando o Fagner, número 99 da equipe do Real Guarani. Vai ser montada a barreira, quatro homens na barreira da equipe do Amazonas. Doutor Luiz Geraldo, Clinic Doctor, Endocrinologia, Saúde é Vida, na rua João Severo Cortes, ao lado do Bradesco. Quem tá com ela, hein, Júlio Moreno? É o Fagner, número Fagner. 99. Ele vai pra bola. Tem a barreira formada, já autoriza. Fagner chutou pra fora. Passou à esquerda do goleirão da equipe do Amazonas, o Fábio. Só tiro de meta, que tirambaça, hein, Cê Silva? É, Chaga Souza, o Fagner joga muito bem. Ele toca muito bem na bola, já fez gol de barreira na partida anterior. E tá aí, uma grande partida. Até agora, ninguém é de ninguém. Autoescola Campos Salles, o caminho certo para a sua habilitação. Olha a equipe do Amazonas, matou no peito ali, matou bonito o jogador Bruno, olha o chute, mata no peito, chutou de esquerda, mas ela foi para a linha de fundo pelo lado esquerdo do goleiro Júnior. Tirambaço do Bruno Rafael, número 9 do Amazonas, mas o Tony apenas observou. Bola rolando. Olha a bola rolando, Jorge já dispara lá para frente, colocou nos pés do jogador Canário. Canário tenta o domínio ali no meio de campo, consegue, sai jogando com o jogador que é o Jorge Oliveira, toca agora para o Cicinho, mata no peito, é trombado, sobra para o Queixinho na tentativa ali com o jogador que é o número 99, Fagner, mais uma vez na tentativa com o jogador agora o número 7, ele é veloz, é o Jandinho, mas a bola acaba saindo, Júnior Moreno. Foi falta ou saiu aí, hein, Júnior? A bola apenas saiu, Chaga. Nessa disputa do Jandinho com o Cicinho, a bola saiu, é lateral para a equipe do Real Guarani, Pequeno na cobrança. Olha o Pequeno, já saiu jogando ali, tromba com o jogador que é o Jandinho no meio de dois, tentava sair jogando com o Marlon. Subiu essa bola, sobe de cabeça agora o jogador que é o Queixinho, sobrou no meio de campo, na tentativa com o jogador que é o Renan da equipe do Amazonas, agora sobrou para o jogador que é o Léo da equipe do Real Guarani, viu e viu muito bem o Pequeno, tem dois, chegou trombando, não foi nada, disse o árbitro, e sai jogando agora o jogador da equipe, o Messinho, tocou agora para o jogador que é o Malo na tentativa do cruzamento, mas estava por lá o Jorge, número 88, é escanteio, é isso, Moreno? Escanteio para a equipe do Amazonas pelo setor da direita, Marlon na cobrança. Olha o Marlon na cobrança, já sendo autorizado pelo árbitro da partida, o senhor Iranildo cobrou rasteirinha, foi lá, já tira de qualquer maneira a zaga, sobrou mais uma vez, olha o jogador que é o Pequeno, da equipe do Real Guarani, sobrou agora para o Rony foi lá, tentava colocar nos pés do Jandinho lá dentro da grande área, sobrou para Cicinho na esquerda, Cicinho vai lá, vem para cá, faz o corupio ali no bate e rebate, sobrou para o Bruno e ela explodiu na galera essa bola, Júnior Moreno. Um pouco ela não vai na sua cabine aí, viu, Chagas? Toma cuidado, garoto. Valeu, qualquer coisa, Cê Silva tá aqui para proteger. Olha o Renan com a bola, número 15 da equipe do Amazonas, já toca rapidinho, ele orienta, tem experiência, vai lá com o jogador que é o Coquinho já vem, mexe, traz lá para o Rony mais uma vez, na tentativa tira de qualquer maneira o Léo, sobrou tranquilamente ali nos braços do goleiro Fábio da equipe do Amazonas. Alô, Zé Gordinho, presidente da Câmara Municipal de Araripe. Daí dá pra ver uma visão legal, como é que está a torcida, hein, Júnior Moreno? Zé Chagas, a torcida muito apreensiva, porque gera muita expectativa essa final, Chagas. Mas estão torcendo a beça, Chagas. Olha a equipe, era uma grande oportunidade do Amazonas, falhou bonito, o Denis na jogada, mata bonito, toca agora com o jogador que é o Paulinho escorrega, esqueceu a bola, agora com o Pequeno na tentativa, no bate-rebate, tocou ali para o jogador que é o número 10 da equipe do Real Guarani, que é o Canário, sobrou agora para o Paulo Henrique, Renan já toma essa bola no bate-rebate, que é isso? O jogo tá pegado, Júnior Moreno, sobrou agora para o Jandinho, lá do lado esquerdo agora, Jandinho corre todo o campo, ele vai, invadiu, passou por um, tentava e ganhou o escanteio, Moreno.